O Livro da Selva não é um romance contando uma história centrada completamente em Mogli, mas é uma coletânea de contos que foram lançados em datas e em lugares diferentes, compilados em dois livros. O primeiro originalmente publicado em 1894, o segundo publicado pela primeira vez em 1895. Um dos personagens mais recorrentes e protagonistas de vários contos é Mogli, mas existem outros contos focados em outros personagens. Como nem todas as histórias são focadas em Mogli, e considerando que o personagem caiu para o domínio público e qualquer um pode escrever uma história sobre ele, para esse vídeo serão considerados os contos presentes nos dois livros da selva, escritos pelo autor original e que possuem Mogli como protagonista.